Ação Romeu, sem centro Recife, 13325 e alterne 1251. O papai tá em Romeu? Afirmo, estamos centro Recife, 13325 e alterne 1251. 3325251. Canalha 321, estiver restrito nível 090, informa traço de 1 hora 2 milhas, Papa Alfa 46, mantendo nível 105, rumo sul. Restrito 090, 321. Alfa 06, desça para 4.000 pés, ajuste na 012, e se tiver condições de incrementar a velocidade, agradeço. Desça para 4.000 pés, e ajuste na 012, se tiver condições de incrementar a velocidade, eu agradeço. Autorizado, São Luís da Brava. O Golf Charlie Delta, voo na proa 120, reporte visual com campo. 120 em proa na visual, solo para o taxi, Charlie 6327, temor 81, pessoas a bordo. 3 horas e 30 de autonomia, 0330, alternada e instalador. Via Índia, ponto de espera 2, 1-8-2-1-8-2-1-8. Via Índia, ponto de espera 7-8-9-5, com 1.000 gols. Muito obrigado, até mais. 3-1-7-2, após o início do táxi. Ok, 100. Táxi, direto, via Juliette para o gate 01. 100, após o Chanel, via Juliette para o gate 01, nota 3-1-7-2. Canalha 321, voo direto leste, tráfego anteriormente formado agora nessa posição de 11 horas a 4 milhas. Voo direto leste, rocha, né, 6321. Canalha 321, livre ascensão, nível 360. Livre ascensão, 360, Janela 6321. Boa tarde, está na identificação. Autorizado, Cruzada Mário, desça para o nível 050. Cruzada Mário, desça para o 050, voo 620. Gente, eu 435, Golfo Charlie Delta. Alto Golfo Mike, boa tarde, prossiga. Você não é precedente, Mike Golfo Mike? Do Mike Golfo Mike, mantém as condições visuais, ajusta na 012. Já bravo, está na torre, vamos 1895. 3895, vamos. Papa Romeu Tango, Índia Bravo, continua a aproximação para a sua avançante, continuamente o destino, Lima? Gente, forma um tráfego, 1.003, de ângulo nacional do 97, você pode atualizar o que Lima, Tango, Índia Bravo. Índia Bravo. Já parou o 060. A chegada agora para o 060, o grupo Acena, então. Papa Romeu Serra, Romeu Juliette, vai na proa 190 para evitar tráfego. 190. Eu vou ficar ligado, eu vou atrás da sua esquerda de pausa rotativa para pouso na Rimar. Certo, eu vou ficar ligado. Foi erro, 6322, passou o controle? Oi. Xanime 327, controle em 119.8, decolado 33. 6327, papai. Alto R, 1260. 228 no 260, Xanai 6321. Controle, Salvador, boa tarde, Xanai 6327. Xanai 6327, boa tarde, contato radar, chega para o nível 240, autorizado direto coral. Direto coral 240, grave 61-327. O Romeu Alves, como se fosse estimado para pouso. Claro. Xanai 6321, copiou 228 no 260. Afirma. Gente, livre pouso, Sargimar, com risco, versão 508. Tranquilo, Romeu, bom voo. Muito obrigado, Bela, tranquilo. Controle, voo, Romeu, Adelzé. Próxima posição, 12 horas, 18 mil, como é que é a nossa carro? Aqui, Romeu, se não irá, com a sua carta, eu vou no meio Adelzé. Quero meia dúzia para 2.000 pés, a lista mais 012, livre ILS, reporte estabilizado. Quero para 2.000 pés, está no 012, para gerar estabilizado. Pode ler Serra, boa tarde. Mantenha as condições visuais, o ajuste 1.012, acione o código 012. No código 0117, Hotel de Leste Serra. Solicitado, parte 4, sinais de mais facilidade direto do destino. Centro 2, na sorte, boa tarde, autorizado chegada a Bosque, deixa para 4.000 pés, aí chama 012. Brincando com a sala estacional, algum social em Delta, considera que falou 3.000. Tinha um quanto ser sem ingressar no momento, o meta passa. Informação Mike, por favor, número, qual a preocupação da sua transmissão de fato? Sim, é sempre a Mike, nunca de fato, o voo da nossa meta. Voo número 020, dois para 2 meu país, autorizada a sinal e aliança, reporta estabilidade. Sim, sim, é 4-1-8. 4-1-8, eu sigo. Eu estou no agora aqui no sistema número 2. Eu vou começar a saída agora, né? Autorizado, nível 180, canal 327. Autorizado, 1827. Mais o Golf Mike, para sua. Passou para mais que está. Passa através do Azul 9690, deixa sua restrição para 3.000 pés, a gente chama 012. Para 3.000, número 2, Azul 9690. Força 06, estabilizado, desocupa. Força 06, complexo final de cima torre, 1895. 345, Força 06, Força 06. O som tá muito baixo, pode repetir por gentileza? Gente, é o número 3, confirma. Eu tô com 2, gravar a conta novamente, ok? Torre 1-1-8-9-5, Mike Juliette Mike. Mike Globo Mike. Torre Salvador é o papapá Mike Globo Mike, boa tarde. Mike Golf Mike, boa tarde pro senhor. Assim, passou parte do Azul, a gente só seguir a flora do Agada, a Erika, mais triste. Gente, o Mike Golf Mike ia passar na vertical do farol de Itaporno. Mike. Decola da 1-0, curva esquerda, Puca de Paz. Transponda 5-4-2-0, contra o sinal 2. Melhor o dedo, eu perdi o Lula 0, vou 1-9-6-6. 1-9-6-6, o treinamento correto, a porta pronta para o pushback, eu sou a mesma. Tomara. 4-1-1-8, copia? É na torre, 1-1-8-9-5, o tal de Leque Serra. 1-1-1-8-9-5, boa. Pelo 620, complexo final de cima torre, 1-1-8-9-5. Autorizado por problema, deixa para o nível 050 no grau. No grau para o 050, direto Bruna, passarei do aeroporto de Friuzolo. Peço na pista 7 agilizando após liga na bata. Decola da 1-7 com a primeira curva direita no corredor Axé. Transponder 5445 e o controle 1-9-8. Inicialmente vai restrição no 1000 pés, aguardando a liberação do controle. Começa o voo, porque já vai estar em ação com o próprio. meio que puxa mesmamente. Ok, está na taxa de relações 18.95 ingressando no momento na interseção, a passagem do domínio social autorizado o táxi, reporta na interseção para ingresso, o Romeu então o Golf. O número 20, no plano 47, já livrou, chama Salão 201. Repetiu o botão, obrigado. Salão 201, bom número 20. Pedimos que a companhia também entre em contato com a sala e se verifique se o plano foi efetuado, porque não tem nada no nosso sistema nem no deles. Ok, estamos fazendo isso, acho que eles entraram em contato com a gente já agora, falando que acabaram de resolver o probleminha aí. Gente, eu irei verificar aqui novamente, mas já era para o seu plano constar aqui no meu sistema, não tem nada ainda. Eu sigo o táxi, Apache 1 no Índia, 66, a linha de código imediato? Autorizada a linha de decolar pista no 0 vento, 150 graus, 119. A linha de código imediato, 966. Azul 9690, na Alfa. 9690, Alfa Juliette, autorizado guia 09. Alfa Juliette para o 09, 9690. Boa tarde. Baixo checado, passando em até. Deixa

obrigado. Controle Salvador, boa tarde, voo 1966, decolou. 1966, boa tarde, contato radar, boa tarde, número 370, saiu da PUCA. 370 na PUCA, 1966. Então, 3155, confirma? Próximo para a cópia, até 3155. Guarulhos autorizado, 320, decola da 10 com a primeira curva direita na saída da Eoleda da Motte. Eu tô jogando a zona primeira aerovia após a pausa índica com a sala em rota. Transforma 5425, controle 1, 99, decimal 8. Autorizado, Guarulhos, nível 320, curva direita da Eoleda Motiva. Câmbio do Luno 0, Papa Alfa Índia, rota do plano conforme 5425, transponde 198, controle, até 3155. 3155, controle metro correto, retorta, pronto para o Puxibem com o sonamento. Chamaral, até 3155. Eu, como é que você vai confirmar o lote 5? Confia? Autorizado, Vera Cruz, o nome é o país. O Rocha da Sala da 17 com a primeira curva à direita, responde 0164, controle 1, 99218. Solo mais uma vez azul 549, foi. A companhia entrou em contato com o CGNA e pediram para chamar a senhoria até aí, falando que o nosso plano de voo teria sido aprovado. Gente, vamos aguardar aqui, já verifiquei com o centro. Ainda não temos nada no sistema. Então aguardo por gentileza, assim que tivermos pagamos a foto, ok? E aí, vai. Thank you. Você para 3.000 pés, o Alix chama 012, vou ir direto à posição do Una, o Victor Kilo Delta. 231, completo sinal de chama torre, 1895. Completa final, torre 1895, passarela 231. Frequência livre, Romeu Tavio Gol. Frequência livre, pode ser o Romeu Tavio Gol. Passarelo 2231. Capitão Kilo Quebec, decolado 01, chama controle 1198. Ajuste mais 012, você passa para a barra. Acho que a Papagônia está com a identificação. Foi bom que para chegar na Bonsa, reparte um grau de descida. Vou mandar uma proa do VLR, no lugar de descida, deixa para o nível 050 e já passo para a mudança de regras. Vamos lá, passarei por 231. Tomou. Foi onde o 4198 chamou. Ok, 4118, número 2, no setor para o pushback de estacionamento, como que a aeronave da TAM já está finalizando o pushback agora, gente. Ok, então aguardo, setor número 2, 4118. 6356, copia. Mais uma vez, o 9649, teria alguma novidade aí pra gente no seu sistema, sobre o nosso plano de voo? Acabou de surgir no nosso sistema, seu plano, é o número 2, para a copia aguarda, só um minutinho, por gentileza. Ok, estou aguardando, então obrigado, querido. 6356, copia. Salvador, 6314, boa tarde. Boa tarde, número 3 para a cópia. Informação November em curso, aguarda. November aguardado. As 9649, copia? Copia, prossiga. Bem-fins autorizado 340, decola da 110 com a primeira curva direita na saída da Bora Elef. Transponder 5462, controle 119 decimal 8. Autorizado 21 na primeira aerovia, após conforme rota previsto no código. Ok, autorizado com o fim 340, pela pergunta 21 com a aerovia, depois da rota plano. Decola no zero curva direita na saída da curva, transponder Elef. 5462, transponder 119, controle próximo 9649. As 19649, proteja a minha sua reta, reporta pronto para o pushback estacionamento. Para o táxi, eu tenho 3135, 229 a bordo, 410, alterno galeão. Taxi, a minha parte 1 no Índia, ponto de espera 2 e 1 no 9395, altímetro 1012, voo. Parte 1 no Índia, ponto 0, 395, 1012, 1055, obrigado, bom. Decola da 1-0 com a primeira curva à direita na saída da Euleta Watch. Preso 1-0 a primeira aerovia após papar Alfa Indy conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5447, controle 1-9 decimal 8. Autorizado, Bochané 6355, nível 660, decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Ela vai ser da Elton, então Leda, ótima. Intercepta o Papa Alfa Índia após umidade. Transponder 5447, o controle 69.8. Poxa, 63. 635, o desejamento correto é a porta próxima para o pushback e acionamento. Porta lá. Decola 1-0, vem como você fizeram com ele. Além decola, até 3-1-3-5. Passaria do 2-2-3-1, livrou, tá na sua escuta. Passaria do 2-2-3-1, boa tarde, Alfa Juliette para remota 1-3. Realizado, Alfa Juliette, remota 1-3, 2-2-3-1. 231, Taxi Alfa, em reporta de internet, como uma aeronave no setor sul, já finalizando o pushback. Ativo, tá, 18, boa tarde, sendo identificação autorizada a chegada, correção, autorizada por essa posição Duna, desça para o nível 050. Direto Duna, em descida nível 050, 169, à noite. Número de autorizado, Alfa Juliette para remoto no 3, agilizando, por gentileza. Agilizando, Alfa Juliette, remoto no 3, 2231. Mano, táxi, eu vou no 097, 182 a bordo, 3 e 10, Brasília. Táxi, via parte 1 no Índia, ponto de coração em 1985, informa que irá aguardar somente o parqueamento do hotel que ingressa no pátio, na remota à sua direita, após prossegue o táxi, ok? Excelente, então mantendo posição aguardando o ATR, após segue PAT 1 no Índia, postada no 01895, com 097. É cozinha mais ainda, boa tarde, mantendo as condições visuais da vista na 012. Vou ir direto para o Capuã, quando o Nobel deixa para o meu pai. É que o Júlio Magalhães me confirma para transportar no termo? Boa tarde, Alfa 3155, 1510, passando da Dayal, Pedro. A 3155, boa tarde, contato Rabat, fica para o nível 320, autorizado direto Leda. Tem 320, subindo direto Leda, 3155. Teve ainda, ponto de espera 2, 1, 2, 5, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. E ainda, até o ponto de espera da 10, chama Tolki, 1295, do 4, 18, KNH, 18, obrigado. 097 pode prosseguir, o táxi via parte 1 no Índia seguirá como número 2. Confirmando um ponto de espera, chame em 1895, bom voo. Sim, é chamada 1895, segue número 2. Obrigado, boa tarde, 097. Angela Delta, complexo final de chama Torre, 1895. Boa tarde, do 418, 1-8, ponto 0-1-0. Do 418, Afirma, sem parada do 419, azul. 419, sem parada, utilizando o 390, 0-1-0-0-0-0-0. Livre decolagem, pista 10, 419, azul. Passam 20 quilos agora, tela escuta. Afirma, tio, passando externo, para embaixo, escada. Afirma, intenção, escada, para 20 quilos de alta. Intenção, é pousar na 10, não. Gente, continua a aproximação agora, está livre, na via autorizada a rolagem na 10, lembrando 9-0-2. Afirma, tio, 20 quilos de alta. É o pátio 3 por 10 minutos, depois processo a baixa. Controle copiou o azul 4205, vai livrar então 160 para o 070, chegada a bola. Não foi possível receber sua transmissão, confirme com o azul 4205. Azul 4205, paciente, livrando nível 160 para o 070 na chegada 10. Ok, livrando 160 para o 070 na chegada a ponte, azul 4205, obrigado. É possível, mas ainda desce para 1006, da lista 0012. Azul 6918, desça para 2000 pés, ali chama 012, autorizada a sinal ILS, reporta autorizado. Autorizado 2000 pés, ali de 10012, autorizado ILS, chamar autorizado Azul 6918. 12, chama controle 119218. Controle 198, boa tarde, 418 Azul. Salvador, muito boa tarde, Azul 4198, mil pés na Arbor. Azul 4198, boa tarde, na Tato Radar, suba para o nível 360, autorizado direto Elefa. 360, direto Elefa da presente, 4198 Azul. Soleta 3155, pode aprovar Motiva? Sorte, coordenação para 3155. Adão. Letal Golf Transfuga. Letal Golf Transfuga. Letal Golf Transfuga. Letal Golf Transfuga. Letal Golf Transfuga. Letal Golf Transfuga. Letal Golf Transfuga. Para Tarife. Assino código 0235. Mantendo as condições visuais. E a lista na 092. Eu não sei se você está aqui, mas eu não sei se você está aqui. Proa de Paris. Então, pode repetir o seu nome? 2:57, 1, 2, 3, a bordo. A Índia, ponto espera 2, 1, 1, 8, 3, seu nome, 5, 8, 3, 1, 2, 1. E a Índia, ponto espera 2, 9, 4, comigo. Muito obrigado, bom trabalho. Então, o piloto não faz três quando lá tem seus sinalizadores. Oxalé 63, 1, 4, copia. Obrigado. Petrolina autorizada 340, decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda na saída Momo. Transição Nimi, 2-1-2-0, a primeira aerovia, pode conforme a rota do fisiológico. Transição 2-5-4-5-5, controle 1-1-9-8. 340, Petrolina autorizado, decola 10 para você, ele foi seu nome, abertura 20, 5455, responder 1198. Ali mantém 1-0, 9049. Pro 205, vou esperar a posição do 1, deixamos para 3.000 pés, aí chama 012. É direto posição do 1 para 3.000 pés, o azul 4205. Azul 4205. Azul, mais 4205. Chegou no 097, decolado de nome, chama controle 1-1-9-8. Centro 155, como centro Recife, 1-3325 e ao CERN 1251. Recife 1-3325, 1-2-5-1, obrigado, boa noite. Salvador, boa tarde. 1097, boa tarde, contato radar, chega para o nível 360, após 2000, autorizado, direto elétrica. 360, após 2000, direto elétrica. Podemos descer para 2000 e aguardando o vetor?

do farol de Itapuã. Contra 90, do farol, o arco do 90. Tá batendo o Romeu, Tongu, cidade urgente, desespero. Só o tráfego já se aproximando para a cabeceira 35, transporte de FM com prioridade. Pronto, vai o... Aguardar o Romeu Tongu, autoriza mais um, 390 terceira? Afirmativo, Romeu Tongu. Azul 6918, no salão 24, livre direita, já livrou, chama salão 219. Salão 1219, azul 6918. Israel, Veda Mótima, controle 198, acima 550. Tá fazendo colagem com a direita e o destino é Guarulhos. É, direita Guarulhos. O nome 69, cotejamento correto, é porta pronta para o pushback acionamento. Tá sabendo. Solo voador, boas 1-6-9-8. Azul 6-9-8, tá que subir a Alfa Juliette até o gate 03. Alfa Juliette 03, azul 6-9-9. 3-2-1-7, confia? Confia. Autorizado com SIM, nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva direita na saída da El Leda Mótico. Autorizado com 1-0 é a primeira aerovia que percebe-se após sua base e conforme rota previsão com ordem de voo. Transponder 5461, controle 119, decimal 8. 3-2-1-7, autorizado com SIM, 360, decola da 1-0 curva direita da El Leda Mótico. É o Pedro 1-0, confronto lá no 5461, transporte 59-2, controle. Na 3-2-1-7, contagiamento correto, a porta pronta para o pushback acionamento. É a porta pronta, 3-2-1-7. Azul 9-6-9-7, copia? Sim. Autorizado Campinas 3-4-0, decolada 1-0, com a primeira curva à direita na saída da El Leda Mótio. Pedro 1-0, a primeira aerovia, após curvar-se conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5475, controle 119, decimal 8. Pedro da El, Leda Mótiva, Pedro 1-0, Pedro Base, rota do plano, 5475, ao transponder, 6-1-8, ao controle, 9-6-9-7. 5475, correto, 9697, reporta pronto para o chuveiro de acionamento no 09. Reportará, o 9697. Puxa, 9-3-4, está com 1-4-6 agora, também 3 horas.